Eu quero que lembrem de mim como um sobrevivente. Meu mundo iria chegar ao fim, pra mim era evidente. A solução oferecer genocídio aleatório da minha gente. Me chamaram de demente. Então meu mundo já acabou, eu tava certo, infelizmente. Eu sei como é perder. Ter a certeza que está certo e falha mesmo assim. Mas eu pergunto pra quê? Tema tem de fugir. Todos têm seu destino e o de você está aqui. Devo consertar o universo finito com recursos finitos. Então vou matar a metade de todos os seres vivos. Só conseguirei isso com as joias do infinito. Eu irei buscá-las, esse é meu objetivo. Então pode fugir e avisar pros seus amigos. Sim, o Thanos está vindo. Ser mais poderoso já visto. Pode crer. Agradeça se for morto por meus filhos. Agradeça. Porque graças ao seu sacrifício a balança do universo pende para o equilíbrio. Pode crer. Exterminando os Asgardianos, me entregue o Tesseract Loki sem nenhum truque. Nenhum truque. Você ainda não entendeu com quem está lidando. Está lidando. Eu sou mais forte que o Hulk. Pode crer. Sua besta verde vai ao chão. Não aguenta meus socos. Vai pagar por sua traição. Quebrarei seu pescoço. Torlamente por seu irmão. Não voltará de novo. Não sinto nenhuma compaixão. Eu sou o Titã Louco. Matar metade da população. É o quê? É um pequeno preço pela salvação. Pode crer. Hoje eu sei que vocês não me entenderão. Hoje eu sei. Mas as crianças de amanhã me agradecerão. Sim. Porque não conhecerão a fome. Vejo mundos em colapso. Não posso aceitar isso. Eu não posso. Vou matar trilhões se caso for preciso. Só então vou poder ver o sol nascer no universo agradecido. Só então. Fiz coisas que você não acreditaria. Nada nessa vida me impediria. Pra conseguir eu perdi tudo que eu tinha. Pela joia da alma eu matei minha própria filha. Uma escolha difícil requer determinação. Então saia do meu caminho ou te mando pro chão. Eu derrotei os Vingadores com poder em minhas mãos. Vou arrancar a última joia e matar o Visão. Tem meu respeito porque tentaram lutar. Vocês têm. Mesmo sabendo que não iriam vencer. Metade ainda vai viver quando encerrar. Vai viver. Eu espero que se lembrem de você. Assim joias não manobra do infinito. Meu poder agora atinge o último nível. O universo vê um brilho colorido. Mas eu fui atingido. Meu peito aberto, sangue pelo chão. Mas Thor saiba, cometeu um erro. Por não